Florentina. Bora começar, bora começar. Daquele jeito, no clima, na manha. Tá na hora, tá na hora. Florentina tem que ser assim, ó. Vamos lá! Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. Eu vou dormir e vou sonhar com você. Aonde andará? O Bola de Prata. Vem logo, meu Bola de Prata, rapaz. Posso esperar, já cansei. Bem mirim, galera com a gente aqui, ó. Bola de Prata, como é que é? Vou encontrar razão pra que eu... E aí, minhoca? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E também o Léo aqui com a gente. Sozinha, triste, tô aqui, no croco. Não posso suportar. Com você eu quero estar. E ser perdido do meu coração. Vem logo me amar. Não posso esperar. Já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Machuca! Baile do Patrese. Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Encontrar alguém, imaginar uma paz. E aí, Daniel? Vamos lá. Nesse clima gostoso, bacana. Do jeito que a galera gosta. Vamos lá. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. E o quê? Quero fugir da solidão. Crocodilo. Bora belisca, bora belisca. Vamos trabalhar, filho. Olha aí, ó. Tá mole no bagulho? Toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Comigo, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha o osso do leão também na área. Tá queimado o osso. Vamos lá. Tecno show emocionante. Aí Zé Pequeno. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluco. Jamaica Designer. E aí, Jamaica? De tocar, se entrega a paixão que faz você dançar. Pituca da ponta, no caqueado, ó. O som que faz você a Jamil. Entrar de alguém, uma paixão. De quem é de eu, sou e de Elson. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Vamos dançando, Floresta! Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O Alan GDS também, toda a minha GDS. E aqui em Brasília com a gente. Vamos lá! Vai tocar. Quero mais a emoção, a flor. É Vavá Fantasminha. Diz, filha. Te direi, sou tão feliz quando estou perto de ti, que não me acostumo. Se não sinto calor do teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás com areia branca. Tu escorregaste da... Então vem, então vem. canção. O Droid do Barreiro e essa primeira dama. Aqui comigo. Bacurau do Comércio, aí, Bacurau. O negócio de celular, rapaz, é com o Bacurau. Toma lá. É de sua loura. Que música, hein? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contar. Aqui, ó, aqui no baile. Meu diário, tempo. Aqui no baile do Patrese. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Bem do jeito, bem no clima. Vamos lá. Esquecer, estou sofrendo muito por você. Eu sei que não. Olha o Pitu. É, tá queimado, tu. Apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. É no clima desse jeito. Acordar agora, te liga. Hoje, quando eu acordei e não vi você comigo, Patrese. Hoje, uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Bem assim, ó. Olha, Kelly, olha o Ricardo. Do jeito, do jeito. Bora, Kelly, bora, Kelly. Que será de mim agora? Ainda amo só você. Olha o Deco da XP. O teu Checo Lopes ainda está em mim. E aí, Zé Pequeno? Bora! Não queria que fosse. Olha a Dani Belém. A Dani. Amar não é sobre love. Ouça. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar os momentos que estávamos amando. Chupa, tu morre. Venho gravando diferente hoje. Venho assim, ó. É do tempo da floresta mesmo. Segura! Eu preciso te falar da saudade que fico. Bora, o Astro Leão. O polêmico Astro Leão. Do meu coração. Segura, segura. Patrese. Não aceito esse adeus. Posso ver nos olhos seus. E aí? A força da nossa paixão. Então fala, filha, fala pra mim. Não brinque com o amor que eu sinto por você. Pois eu senti mesmo assim. Meu parceiro Ciro da TJ. E toda a equipe TJ comigo. E eu te amo. Fala aí, TJ. TJ Esporte no telão, meu irmão. Sempre fechado com o baile do Patrese. TJ Esporte. Fortíssimo Arthur Diniz. Olha, Arthur, do grupo Las Vegas. E a equipe Rebeldes também. Segura, garoto. Vai! Toma! Toma, Florentina! Recorda, recorda, bora figa! Segura, garoto! Eu já sei que não. Olha o Ramon! É. Olha o Ramonzinho! Seu amor não é. Paulo Colucci também, já na área, beijão pra você! Assim. Aí, Paula! Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. E o quê? E o quê? Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Assim, então te liga no bagulho, então vem. É sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Agora! Pra lembrar. Guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração, nosso amor não passa de uma ilusão, de nós dois, o meu coração. Tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Vai chorar aí, porra. O meu coração. Marcante, bora, bora, bora! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. As melhores. O mais louco e lindo romance que já é. E você, o homem do gato. Você brincou. Da Sky, filho da Sky. Justo eu. E aí, nenê? É nós, nenê do comércio. Pra sempre amar você. Bonito. No meu amor, agora não vou mais chorar. Não vale a pena. Como é que é? Ter você, mas vou encontrar alguém. Alguém que vale amar. É o Baile do Patrese. Aí você vai saber. Caqueado, caqueado, no gingado, caqueado, vai, vai, vai, vai. Vambora, produção, bora, produção. Agora. Ontem eu vi você, em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei. Paulo Lima também, Beto Braz aqui com a gente. Grande abraço, Paulo. Aos meus pés. Joga gelo aí, diga sabe. Mas nunca te humilhar. Toma caqueado no gingado, caqueado, e a galera vai no queima e o Patrese detonando, detonando. 3, 2, 1, salta! E a galera também da cabanagem. Aí tem o John, o Johnny do Açaí também, Juju Pimenta. Mais alta do animal. É Juju! Abraço pra tu! Eu te quero eternamente. Bora, Felipe! Dá saída, Felipe! Pois não vivo sem você. Sempre fechado, fechado, vai! Está cansada de saber. A Cheirinho fala assim, ó. É tão grande, é tão grande, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é tão, é baile do Patrese. É o baile do Patrese. Na Floresta, então bora pra cima. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. Um abraço também, Isaías. Tá super pânico aqui comigo. Um abraço, garoto. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, Anderson, tu chupa ou tu morde? Esse corpo lindo eu chego. Os dois? Gulosa, danada. Não faz assim. As mentirosas também, Andressa. Adriane e a Paulinha. Tudo aqui, ó. Meu amor, vem pra mim. Vem. Pode, mexe esse corpo, vem comigo. Dance e lance nesse swing. Falou, bicho. Junto com o Bruno. Aniversário do Bruno. Me diga não. Meu amor, vem pra mim. Vai. Não para. Mais uma. A minha panelinha tá aqui. Patrese, o top DJ do Pará. O top! O top DJ do Pará. Detonando tudo! Aí do Bob, Kirituia. E a sua primeira dama curtindo. Som do Cronco. Aqui na Floresta. Você tá aqui, ó. Aqui no baile do Patrese. Para viver e deixa eu te amar. Um abraço também a Morena do Croco. Vem que vem, que vem, que vem agora. Vai. É do jeito, no clima, bora. Bora, estouradinho também. Vou dançar. Chama o Lakdo. Suar pra valer. Mas agarradinho, só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho, só danço com você. E o DJ, e o DJ? O DJ vai tocar muito. DJ Patrese. Pra gente dançar. Nessa festa, o que me interessa. Curtir e dançar, vai! Ah, vou pra festa do príncipe. Gigante Crocodilo Prime! Amor, a qualquer hora você pode ligar. E o quê? Contanto que seja pra me... Ricardo Reis e a Lorena! Vai pra festa do som. Toma caqueado, vai! No caqueado, no gingado, caqueado, no gingado, Zé Pequeno! Bora pra cima, nego! É a XP na parada e toma na batida, na batida, na batida, na batida, na batida! Giro HD! Giro HD! Giro HD! Deixa eu dar-lhe o giro, deixa aqui, ó! Um, dois, três, vai! Passeando, passeando! No meio do ambiente, uma gatinha eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Agora! Sete horas, ela só no jerecá. O que era de dia, era de tarde, era... E vai, e vem, vem pro animal, vai. Vai, vai, vai. É marcante no bora. E o que, e o que? Baile do Patrese. Bora, filha! Bora, como é que é? Isso aqui é o melô da Mabel. O Zé Pequeno, vai! Que pegou a má. Mas é! Ciro da TJ! E a baladeira, o popopô. Põe a Ria Boutique no telão, nenê! Galera aqui! Sempre fechado com o baile do Patrês! A Ria Boutique! Empresário Anderson! É do que Goldin na parada! Como é que é? Papai, é Jurunas Carnes, gerente Fabrício, empresário Netinho, é Jurunas Carnes. Vamos falar sério. Fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, não para. E aí, motora, Kevinho? Cavando Jurunas, tá comigo. 13. Floresta Florentina! Não mora, vai, vai! Um, dois, três, toma! Bagulho do rango! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! O baile da pressão, o baile da pressão, o baile da pressão, o baile da pressão. Segura o batidão, vamos virar, vamos virar! Então chega rapidinho lá. Ponto branco. Então chega rápido. Dá o guincho lá pra levar. Já. Pra cima! Amor, tô tentando te ligar. Sei lá, só tô dando tá? Esse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no croco. Eu tô no croco. Eu tô no croco. Tu tá no baile do croco. Pra cima. Joga, joga, joga, joga. É shopping. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Na Florentina, é desse jeito, no baile. Acende, apaga, acende, apaga, acende. Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá um grito logo, bora. Quem tem amigo viado, faz barulho. Quem é do Juruna, dá um grito também. Quem tem amigo corno, faz barulho aí. Um, dois, três, agora! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, sai! Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá tocando. Patré, Patrese. Pa, pa, pa, pa, pa, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Não para, não para, é muita pressão, muita pressão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Segura! Só de boa. Só porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Com esse mundo de... Bora, Ramonzinho! Começou... É no setor hoje! Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Toma de tapinha, vai mexendo a bundinha. A novinha no motel. A novinha no motel. As mulheres. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Fala agora. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. É muito gigado! Agora vem! Ai, ai, ai, de boca louca. Te segura! Bagulho doido! Meu piro, piro, meu, meu piro, tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piro. Não pega! Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Meu piro tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Meu piro tá vindo aí. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pro Juan. Ela quer dar pra batida. Felipe Lopes também. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Agora! Ela quer... DJ nada, né? Ela quer dar pra batida. Tá bom, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra... Então bora! Ela quer dar... Ela quer o seu vovô, ela quer dar pra batida, ela quer o seu você, ela quer o seu você. Ela quer o seu vira, vira, mais uma. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se brindar. Washington Leão, vai! Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar. amém. Aqui com a gente, a Petrobras, o Paulo Lima, o Alan também, Batata, cara da Cimizera, tá no setor, meu irmão. Bora lá. Esse é o de Lohan, tá bom? Já sabia, né, moleque? De Lohan. Vai se ligar! Vai se ligar, pai! Olha, violino! No caquinhado, pai! Saca a praia no telão! É saca a praia com o baile do Patrese, vai, vai! Patrese, bota na pressão! Só vou sair da festa quando eu tiver loucão! Já falei! DJ Patrese, bota na pressão! Só vou sair da festa quando eu tiver loucão! Vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva para Juan, pra já. Matheus também, Bacurauzinho. Bacuzinho, porra. E o louro. Bacurau tá ali, porra. É Bacurau. Fala a droga ali do Barreiro. Tão tudo loucona. Sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e para madeira. Bandida, toda bandida, toda bandida gosta de pressão, é? Vai mirar, é muita onda. Dá um giro numa música aqui de sacanagem, peraí. É o baile do Patrese. É o famoso baile. Baile do Patrese. Baile do Patrese. Eita. Aqui no baile do Patrese. O bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. Baile da Penha, sempre lotado. Meu parceiro gordo da tartaruga. Eu tenho que bater. O rei do Sagitário, tá com meu amigo, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Te fudeu. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu. Vocês! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mais uma! Os empresários da Ceasa! Bora, Dojinho! Picadinho atribulado também! Todo mundo aqui, ó! Breno Brasil. Tá pegando, Patinho. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu. Gerente Murilo, vai! Hoje. Fica de... Senta, filha. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai. Meu parceiro Jamaica Design, um dos melhores do estado do Pará. Bora, Jamaica, pra cima. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de... E aí, velho? Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado. Várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapará, papapará, papapará. Checa dela, vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai, perereca. Checa dela, vai, vai, perereca, vem. Perereca, vai, vai, perereca. No baile ela vai sensualizar. Fica de quatro. DJ Bidu já na área. Você não sabe, irmão do Patrese, ele que tá no berço hoje. A sala é dele hoje, meu irmão. Foi muito merda. Churrasco e tudo, meu irmão. Aniversário do Vini também. É aniversário do Bidu hoje. E ele tá aqui tomando todas. Bora lá, Crocobicho. Bota a mão do bato, bato, tira a mão do Hugo Bato. Perereca, vem de quatro, bota a mão do bato, bato, tira a mão do Hugo Bato. Cai, cai. Esse é o de Belorado. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, bicha, minha sainha, bota. Quem gosta, mulherada? Me deixa. Ainda nem é pituca! Não, bora, garçom! Tá galera, tá fim de beber aqui, ó. Bora, garçom, gordo! Traz balde, traz mesa, traz tudo aqui, o uísque! Boca. Bora, galera da Ceasa, empresários da Ceasa, meu irmão! Eu tiro o chapéu! Traz mesa, traz o uísque! Tudo, manicão! Contigo aqui, ó! Agora contigo tá, vai tá gostosinho, vai. E o que, e o que? Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Cai, cai, cai. Olha o Deco, olha o Deco. XP. Ricardo Rios. E aí, Lorena? Carla, vai! Segura, segura, segura! E barraco? Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco o saco. Bora, Bill, bora, Bill! E te taco. Vai de sofrer, desgraçado. Bora, bora! Do chão, do chão, do chão, do chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Barraco balançando. Atenção, Bill, bora, filho. Barraco balançando. Pode, pode, sem camisa. Barraco balançando. E as piranhas sentando. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, sem camisa. Joga na base, joga na base, joga na base, joga na base, joga na base, joga na base, joga na base, joga na base. Vai dançando tudo! Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente. Segundamente. Vai pra puta que pariu. E terceira. Terceiramente. Senta, filha. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, quica na rola. Oh, quica na rola. Vai sentando! Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Novinha. Oh, eita porra, caralho. Novinha, você é uma flor. Filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro. Ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você. Aí, Telo! O John também, o Johnny. Doça aí! Você é isso! Cabanagem! Tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo, ficar com você até o fim. Quem tá com o copo, levanta o copo aí! Quem tá com o copo, levanta o copo aí! E aí? Quem tá com o copo, levanta o copo aí! De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Tomé! A fada! Bandida! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Chive, gente boa. Safada, bandida! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Pega a visão, vai! Agora, agora, vai! Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar uma. Bora, rebelde! Pra cima! Hoje é mandelinha de quebra. É Felipe, açaí do Felipe. Vai tomar. Número 1 do bairro do Júnior também. Que hoje eu tô querendo. Como é, Pituco? Como é que não é? Ousadia, eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Vamos aí então, Pituca. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Ele está na área. Tentar, grande Pituca da Ponta. Tá bom? Tentar, vamos lá! Sardinha. Homem do gato, menino das caras. Eu tô querendo muita ousadia. Fica aí de 100 lá pra mim na mão. Não, atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão. Bora, Jamile, bora, Jamile! Pra levar pra tentar. O Tadeuzinho também na área! Te segura! E dá uma sarradinha. Hoje, hoje! É a nova DME, a nova DME, a nova DME. Pega a visão! Pega a visão! Lá vem aquela música! Aquela que a galera dá valor! Nova DME, a nova DME, a nova DME. Essa aqui, ó! Baile do Patrese é bagulho doido. Essa música aqui, ó, que a galera da maior falou, principalmente as mulheres, é música de motel. Um, dois, três, vai! Vem dançando! Patrese. Pra detonar! Pouco aí, tô melhor. Agora vem dançando, vai! Na moral. Mulherada em dúvida. Vai pra cima, pra cima. A minha xera, que você tá comigo também. Bora mais uma. Vai te matar aí, cheirinha. Vai te matar, desgraçado. Agora! Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. Bora, velho! De me declarar pra você, te amar é bom demais. Zé Pequeno também! Anjinho, Fantasminhas, Vavá tá ali! Reta guarda! Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor. Agora! No baile do Patrese. Só musicão! Vem, vem, vem, vem! Então canta, vai! Me pego a pensar no que eu fiz pra amar, de juras e promessas que fiz em mim. Pra se ligar! Tão lindo acontecer. Cara do sal! Meu parceiro Genival também, o rei das frutas! Aí, Genival, empresário Genival! Rei das frutas, meu irmão! O Luiz Paulo, a Joyce, o Ariel, a Bruna. Estão curtindo aqui desde cedo, desde ontem, né? No Palácio, o Crocodilo. Rock doido, o rock não para. O baile do Patrese, baby. Explodiu, pai. Instagram também. É, ó. o baile do Patrese. Então bora! Foi numa noite linda de luar. Tchau, tchau. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar. O Leão chora nessa. Lágrimas. Gosto, Leão. Mas em seu olhar. Haja mensagem, pai. Como um anjo em minha vida. Agora! Você surgiu e me ensinou a amar. Aí! Amor que eu sei. Tá gostando, tá, Xerinha? Me faz feliz demais. Amor, toma! Inesquecível é te amar. E o quê? Essa distância machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso. Bora, Yuri! E a galera da Monte Alegre também! É aqui, ó! Olha o Dô! Olha o Dô! Toda vida vou te amar. Inesquecível é te amar. Dale, que dale, que dale, dale, dale, dale! É o baile do Patrese. Está fria a madrugada. Fico a te esperar. Baile do Cabai. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. E aí? Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. É Deco! Viva me olhar. Patrese, o baile do Patrese, o baile do Patrese. Aqui! Patrese. Então fala assim, ó. Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. O quê? E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando. Dançar pra curtir. Bora, meu parceiro Genival, o rei das frutas. É meu parceiro, velha guarda, meu vizinho. Tamo junto e misturado. Genival é nós, o homem do sal. Cara do Monte Alegre, como é que é? Que musicão, então bora. Irmãozinho de Jair Bidu, ele que tá no berço hoje. Deixa eu achar uma batida aqui pra mim. Tá no berço, feliz aniversário, muitos anos de vida. Pra quem não sabe, esse cara aqui é irmão de Jair Patrese, um homem da camisa do leão aqui. Ele vai dar o toque pra galera. Tá aqui no Comando Animal. Ele tem história aqui no Crocodilo, meu irmão. Começou tudo aqui com o homem, meu irmão. E Jair Bidu tá aqui comigo. Bidu, dá um abraço aí pra galera. Galera do setor, a gente tá no setor hoje, no quintal de casa, no Jurunas, aqui na Floresta. Olha só de gente conhecida aí, cara. É contigo, é contigo. Pra quem não sabe onde tudo começou aqui na Florentina, o Crocodilo, hein? Pra quem sabe, quem lembra a história, a A gente começou em cima do rack lá na frente. Aí depois fechou a rua do Jurunas. Vimos pra cá, pra dentro, né, bicho? Aí depois o bidu do crocodilo passou por um negro. A gente começamos na beirada. Afinal de contas, eu e o Patrese começamos na beirada. Aí se puxamos aqui pro crocodilo na Florentina. Aí depois o Patrese ficou no crocodilo. Aí eu fui pro Ouro Negro, do Ouro Negro voltei pro Tigrão. O som do setor, né, papai? O amigo aí, Luan, a família Tigrão ali com a gente, do Morro da Equipe 31, todos em peso com a gente. E Luan, tá devendo o aniversário, viu? O amigo Bruninho ali no camarote, toda a comitiva ali comemorando o aniversário junto comigo, ontem pra hoje, né, Bruninho? Aquele abraço, parabéns, muitos anos de vida, junto com nós, comemorando sempre, né? Amigo Riquelme, a família Crocodilo, a galera de longas datas, onde tudo começou por aqui. Meu amigo Deco, a equipe XP ali, o Sadamani, meu amigo Washington. Meus amigos, quando começaram aqui no Crocodilo, os fã-clubes, tá ali, ó. Meu amigo Ciro da TJ, amigo Vavá, equipe Fantasminha. Amigo Washington ali. Amigo Zé, o meu motório particular da pista negra. A bicha Thiago. Nossos caixa baixa, né, Thiago? Não posso esquecer as origens do setor, meu irmão. Olha os homens ali, ó. Nosso caixa baixa da pedreira. Juntamente, detona pra trás, que eu tô a fim de beber. Amigo Carlos, o Pituca da Ponta, o Binho da Sky. Essa galera onde tudo começou. Genival, o rei das frutas. Ali com a gente também, o amigo Pica-Pau. A equipe do Flamenguinho do Jurunas. Marcando presença aqui com a gente, pode crer. A bicha maior, é do pop, curtindo o croco, né, bicha maior? Tamo junto, meu irmão. Detona pra trás, deixa de pau furado, detona. E não alivia da floresta, que é assim, garoto! Meu coração vai apertar. Não posso esquecer também do meu parceiro Gemac lá no Icuí. Tava curtindo desde cedo com a gente, meu aniversário. Tamo junto, Gemac! Detona, não alivia. É Florentina! Foi! Tá valendo! Esse é o Bidu, meu irmão! Então toma! A gente volta pro tigre, papai! Só me deixar louco. Como é que é? É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só vou. O mochila também, o Marcos! No restaurante também, cantinho! Se dizer, escute! Naninho, do Gomar! Seu nome eu chamo todo. Não, patrocínio, isso aí é? Como eu preciso encontrar. E o quê? Belo, qual foi, mano? Bagulho doido!